Na terra de Maom, um homem se ergueu. Nabal era o nome e a dureza em seu coração. Davi no deserto, ovelhas a guardar, enviou mensageiros com paz a desejar. Mas a resposta foi dura como pedra a ferir. Oh, como é triste ver o orgulho a existir. Mas Abigail, mulher de bom entendimento, apressou-se a agir, trazendo a salvação. Na sabedoria encontramos direção. Perdoa, Senhor, nossos erros de coração. Quebra o orgulho e traz-nos a dos pães e vinho a preparar. Abigail partiu, pronta a interceder. Prostrou-se aos pés de David a clamar: meu Senhor, não deixe o mal prevalecer. Vive o Senhor que me trouxe aqui para impedir o sangue que poderia existir. Nabal é um tolo, mas eu clamo em favor, que a tua graça nos cubra com amor. Salvação na sabedoria.